Autorizado 240, Golf 677, conforme parelhão, decolando 10 da Euleda, 1198 ao controle, 5401 transponder. 1435, esteja mais correto, chama o posicionamento. Chama na 1435. Livrando o farol da barra, prosseguindo para a final, e Ondina já avisou ao guardião. Ciente, guardião, frequência livre. Ele... Na papá, o foco da Jota, agora o cruzamento. Autorizado o cruzamento, mantenha a minha escuta, chame para ingresso 41. Prosseguindo na sua escuta. Salvador, é o gol 1923, com informação hotel. 1923, autorizado, Salvador, Guarulhos, 360, via Peruísque 50. Decolo no zero direita, da Euleda Bidev, controle 119, decimal 8, aciona 5177. Salvador, Guarulhos, 360, via Peruísque 50, decola da 190, com curva direita, da Euleda Bidev. Controle 198, 5177, é o voo 1923. 1923, cotejamento correto, chama o posicionamento. Chamará 923. Lima, Fox da Jota. Está autorizado, na minha escuta até o pátio 3, para a cópia, chama o solo 219. Para a cópia 219. Ingressando no corredor Interlagos. Vai passar com mais Fox da Jota, prosseguindo para o 4861, no cruzamento do pátio, para a cópia, senhor. Afirmativa, Baita 4861, autorizado, Salvador Guanambi, uma centena, decola da 10, curva esquerda, sai da Momo Latap, via UIS 42, do controle 198, zona 5407. Aprovado Guanambi, conforme antes, pode falar que da 10, curva à esquerda, sempre o Momo Latap, 457 é confirmado. Após 19, 5407, o transponder e 1198, controle. Abate 1198-5407. Abate 4861, chama para o orçamento. Agradeço. Solo azul 9136, solicitou nível 370 para Recife, proscópio. 9136, autorizado, Salvador Recife, 370, via Peruíbe 58. Decolo no zero, esquerda, sai da Puca, tração Aracaju. Controle em 119.8, zona 5174. Torina Juliette, cheque o equipamento rádio. Chame final normal do ano 7, vento de 100 graus com 11 nós. Como recebe agora? Tem um chiado, um forte chiado na transmissão, ok? Solo, bom dia, tá 3663, com informação hotel. 340 para Guarulhos. 3663, autorizado Salvador Guarulhos, 340 via Peruísque 50. Decolo no zero direita, da Euleda Bidev. O controle em 119.8, aciona 5403. Bem, 340 autorizado, no Peruísque 50. Saída da Euleda Bidev. Chama o controle 198, aciona 5403. 3663, cotejamento correto, chama, puxa o acionamento. Solo 923, pushback, acionamento na posição 62. Autorizado, 62, chame táxi, 923. Autorizado, chama táxi, 923. Juliette, tem livre pouso, pistola 7, uma centena de graus, 12 nós. Afirmativo, solo 42, táxi até o pátio 4, na minha escuta até o corte, de olho. Salvador, Lochaner 6225 para Brasília, solicitado 340, está no portal número 1, ciente da hotel. Brasília, confirmando, qual foi o tráfego que chamou? Oceaner 6225, tá no portão número 1. Gente, Oceaner 25 autorizado, Salvador, Brasília, 320, decola 10 esquerda na saída Momo, Albunitsa. Controle 119, decima 8, aciona 5411. Entendeu, autorizado Brasília, nível de voo 320. Decola da 10 com curva esquerda, executa a subida Momo Nizza. 119.8 é o controle, 5411 transponder e a aerovia uniforme Whisky 10. Afirmativo, uniforme Whisky 10, confirmando, transponder 5411. Afirmativo, transponder 5411. Tchau, puxa acionamento. Chamarei. Para o táxi voo 923, temos 106 a bordo, 4 horas, CL1. 923, táxi autorizado via Juliette, ó. O ponto de espera da 10 chama a torre, 118, decimal 6, altímetro 10, 15. Juliette, alfa, ponto de espera, 226, 1923. Só reposta de alfa, campo. O Índio November Alpha, agora com a torre 1-9-6. Controle de Salvador, Alpha 2-9-F, número de sorte, seu Alpha. Vai ingressar no Porta, pode ser lá, do Alpha Vitor Juliette, reporta visual com o campo. Reporta visual com o campo, é o Vitor Juliette. É o Guardião 06. Estamos no solo controlado, vento de 100 graus, 11 nós, Guardião 06. É. American 980, Sunport Level 040, Bomb Arrival. Fox. Salvador approach, American 980, descend through 190 for flight level 140 with information hotel. American 980, Sunport Level 040, Bomb Arrival, Skok Ident now. It'll be the bump arrival for zero, oh, down there, sorry, that's for flight level 040, 39. No mil pés, até a liberação do controle. O controle opera em 119, decima 8, aciona 51. Guardião 06 no solo, os 47, frequência livre. Ô, Pelber. Não copiei. 04, funamento táxi, torre 118, decimal 6, informação, sua rádio da clareza 3. Paulo Salvador, o Azul 9136, posição 9, está pronto para o pushback. Exato, Azul 36, chama táxi. Chamará para o táxi, 9136. Receive information hotel. Passing port level 220 down to port level 150. Web 5826 to some port level 050, Mari arrival, Skok Ident. Descendo 050, my arrival, left 586. Controle 119, decima 8, aciona 5404. Aqui autorizado então, nível 360 Campinas, Dael Leda Bridge, 119.8 deu controle, aciona 5404, o azul 499. azul 4299, se chama, puxa seu número. Chamaremos. Prossiga. Acione o sanitário. 61 a bordo, são 2 horas e 30, alterna Aracaju. No 61, só 61 a bordo. 61. Taxi autorizado, Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, altímetro 10 no 5. 10 no 5, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18,6, obrigado e um bom dia. Solo, bom dia, trip 5221. Rio November Alfa, livre pouso, ano 7, de vento de 100 graus, 109. Trip, prossiga. Por gentileza, autorização para conquista. O trip 5345 fazer alguma DLA? Paulo Salvador, o azul 9136 está pronto para o táxi, POB 118, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Maceió. 9136, táxi autorizado via Juliette, ó. Ponto de espera do 10, chama a torre. 118, decimal 6, altímetro 10 no 5. Ok, autorizado Juliette Alfa até o ponto de espera do 10, quando lá, torre 118, decimal 6, o azul 9136. 35345, está na escuta? Sim, 345, na escuta? Torre, muito bom dia, gol no 435, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 435, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 109. Alinha e decola no 435. Gente, o trip 5221, a OBT é 11h22, ainda com 51, estou supondo no sistema. Mantenha escuta quando aparecer o chão. Paciente, mantendo escuta 5221. Li Alpha Zulu 601, are you ready to copy? Confirm your code name. 126 decimal 0, gol 1923. Do 601, clear de Salvador, Fox November Lima Uniform, flight level 390, via upper risk 58, departure from runway 10, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and Alpha Romeo Uniform transition, control 119.8, Squawk 5175. Salião Alpha Zulu 601, your transition is Alpha Romeo Uniform. And control frequency 119.8. 19.8, voo no 435, onde? O Índio November Alpha Solo 53, táxi agilizando até o pátio 4. O Victor Juliette, chame na final normal da 17, vendo 100 graus, 109. Chame na final da 17, a partir do Juliette. Home Red for startup engines. O Azul 9136, pronto com espera da 10. Azul 9135, livre ingresso e decolagem, 100 graus, 109. Livre decolagem, 9136. P5221, copia. Copia, 5221. P5221, autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, 200 nível, decola no zero, direita, Goleval, controle 199, decimal 8, Xona 5425. Ciente, autorizado 200 para Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, Goleval, 119.8, controle 5425, transponder 5221. 5221, chama para o estacionamento. 5221. Solo Salvador, Oxa 6312, formação hotel. November Alfa Romeo, tá autorizado, descer para 500 pés, linha do litoral, reporte farol de Itapuã. Matiu. Janeiro 6312, autorizado, Salvador Recife 350, via Peruíbe 58. Decola no zero, esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119.8, Jonas 5414. 350 para Recife, Upper Whisky 58, decola na Puca, Aracaju, curva esquerda após, 119.8, transponder 5414. Chanel 6312, chama puxa tremendo. Amarelo. 3000 feet. American 980, descend to 2000 feet. Ok, American 980, descend to 2000 feet. Controle voo no 435. O voo no 435, suba 240, saída da El. 240 da El, 435. Podemos estar para 2 lugares. Golf Mike. Siga. Mas teve um direto. Mike. Aí, então, Mike X-Ray. Vai efetuar contato com o Centro Recife. Você efetuou o plano de voo? Controle em 19.8. 19.8, azul 49136. Alfa Victor Juliette, autorizado pouso, pista 1.7, vento 100 graus, 11 nós. Controle Salvador Azul 9136. 5826 Z32 Space, turn left, head 035 now. Turn left 035, objeto 5826. Golf Mike X-Ray, qual código transponder alocado? 2000 X-Ray. Approach American 980, are we clear to intercept localizer? 980, clear to ILS final, report establish on final. Okay, we're cleared for the ILS, we will report established on final American 980. O Azul 9136, 370, contato radar na decolagem. 9136, sim. Chama, puxa, acionamento. Solo de Abaeté 4861. Abaeté 4861, prossiga. Taxi 3 para acionamento, senhor. Autorizado, semi-taxi. Pode parar. No 435, agora com Recife, 126 decimal 0. 260 no 435. American 980 established on final and runway in sight. American 980, contact Sinal Tower, 118 decimal 6 knots. 118 decimal 6, American 980. Webjet 5826. O Golf Mike XP, controle Salvador. Na escuta, que seja. Webjet 5826, clear the ILS final report establish on final. Clear the ILS report establish, Webjet 5826. Golf Mike XP, acione o código 5110, autorizado direto, Mossoró, nível de voo 270. 5110, transponda, autorizado direto, 270, Golf Mike XP para Mossoró. Solo Zulu 100, backtrack autorizado, táxi até o Pátio 4, agilizando. Meia dúzia, que ligar 1015. Juliette Alfa, 1015, 18, obrigado, bom dia. Solo Salvador, Rochaner 6225 para início de táxi. POB de 101, alterna Confins, 4 horas e 20 de autonomia. Ponte para a torre 118, espalha meia dúzia, que ligar. Nome é 225. Ok, confirme, está liberado já para o ponto de espera da 1-0? Afirmo, estou ponto de espera. Solo, bom dia, o 73663, entrega acionamento no 04. Entendido, estou 3663, estou autorizado para o acionar para o táxi. Portará autorizado, 3663. Web 5826, contact Sinal Tower 118.6. Contact now, tower 118.6, Webjet 5826, so on. Salvador, tá 31BA3, bom dia. Dia 10, passando através Marco de Situação, controle Itapuã. November Esca Romeu, some farol de Itapuã. Salvador, bom dia, Chanel 6311, descendo até o 140, informação hotel. 6311, acione identificação, a chegada é a bom, desse mantém o nível de voo 040. Chegada bom, desce até o 040, 6311. Azul 9136, Recife agora, 126, decimal 85. 2085, 9136. Bom dia. 6225 está pronto, ponto de espera da ONU, pronunciado. 6225, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Itapuã para transferência, o November, Oscar Romeu. Torre agora, 1-8 decimal meia. 1-8 decimal meia. Torre, ao papapapá November, Oscar Romeu. Papapapá November, Oscar Romeu, ciente do tráfego. Mantenha a vertical do farol de Itapuã em espera visual. Informe quando visual com 737 na final da 1-0. Eu estou no visual, possibilidade de aproximação para 3-5, cabeceira? Negativo. Vai efetuar base pela direita, ok? Observe a passagem do web do 737 da final 11 após a retaguarda deste tráfego, consiga com a base pela direita da Alon 7. O novembro é Oscar Romeu. Guardará para retaguarda.